vidro fechado e a grade no portão. Suposta segurança, mas não são proteção. E quando o caos chega, nenhum muro pode de você, protótipo em pé.